chega pra tocar de tudo para os seguidores. E aí, DJ Alanzinho? DJ Alanzinho, tudo pronto? Já tá tudo pronto pra família de Santa Teresa! Então, família, agora veja e sinta a pressão do DJ que é revelação no estado do Pará. DJ Alanzinho, pressão. Atenção, DJ! Quem tá feliz aí hoje, joga a mãozinha pra cima! DJ, ai, DJ, isso não é legal. Ai, DJ, isso não é legal. Atenção, DJ! Ô, novinha, eu quero te ver contente. Vocês! O filho da gente, que não é ele, pai, confesso, tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar. Quem é no Paissandu? Clube do Rima aí! Vai, vai! Joga! Pra cima! Vai! Vai! Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima aí! Balança a mãozinha pra cima aí! Pra cima! Vamos jogar! Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita! Quem acredita no Papai do Céu, joga tudo pra cima! Um, dois, três, vai! 16 toneladas! Já! Famoso 16 toneladas. Bora, minha galera do Flechão também, já tá ali, ó. Valeu! Aí, família Pop, o bagulho tá doido. Bora, meu Pop! Santa Teresa, meu irmão, é sucesso, é pressão, e a gente vai doidando, vai doidando, vai doidando, e eu chamo a família pra gente doidar aqui no Gilson. Então bora, bora, bora endoidar, bora, bora endoidar, bora, bora endoidar, bora, bora endoidar, bora, bora endoidar, bora, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, mas pra gente começar a endoidar essa parada hoje aqui, eu queria saber se a galera já sabe cantar essa daqui. Essa daqui, ó. Tanto amor guardado, tanto tempo. A gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa. É pressão no Gil. É pressão no Gil, no Gil, no Gil, no Gil. 5, 4, 3, 2, 1. Valendo! Tanto amor guardado, tanto tempo. Agora é com vocês. À toa, por conta de outra pessoa. Vai! Só dá pra saber se acontecer. Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Vocês, é, vocês. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Você Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, aí hoje. Tem alguma mulher apaixonada hoje aí? Se tiver, vai vibrar com essa música aqui, ó. E a nossa família, os primos também, o Igor Lima, o Eudes também, o Neto, o Arisson, o Kirisson também já tá na área. O Iguinho, o João Nilson, alô, Yuri. Daqui no Gilson, são ilusão e um tremendo vacilão. Nunca está presente quando te preciso. Me asca tia também. Meu amigo, eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos, você é a vida louca e quer ser patricinha. Quero algo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Vou tirar o pé. Parceiro Romário, mototáxi também, de Dracoatema, tá aqui. Olha, Romarinho. Vou tirar o pé dessa relação. O Marcinho também. Mais, né? O Caleb, o Renato, o Giovanni, tá aqui. Manda a R15, disparando o sucesso. Bora, Doji! Vem cá, tira a rotineira. Eu e meu baseado, zap zap, tocou. E uma proposta irrecusável. O uísque, cama, boxe, um sexo bolado. Te dou trocada de baixo pra cima, toda bucetada de cima pra baixo. E a novinha vai, fica minha mãe, ela gosta de ver isso aqui. Senta porra, vai, caralho. Senta porra, vai, vai, vai, caralho. Senta porra, vai, caralho. Senta porra, vai, vai, vai, vai, vai, caralho. Senta porra, vai, caralho. Senta porra, vai, vai, vai, vai. E aí, professor Zacarias? E a nossa facção também? O Felipe, o Romário, o Renatinho também, lá de Dracoatela. Joga, joga, joga, joga. quero ver a galera do Paysandu estremecer aí. Quem é do papão, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Quem é do clube do Paysandu vai cantar como se fosse lá no Mangueirão. Assim, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, joga pra frente e pra trás assim, ó. Vamos! Quero! Mais alto! Vamos! Quero! Alanzinho! E o tonelada do Gilson, meu irmão! Agora é pressão! Não alivia! Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda. Desce aí, ó! Eu quero ver estremecer, meu irmão, isso aqui, ó! Quem gosta fuma aí, meu irmão. Fuma, fuma, fuma, folha de bananeira. Fuma na boa, só de brincadeira. Faz o caqueado, e fumo baseado. Faz o caqueado, e fumo baseado. Faz o caqueado, e fumo baseado. Faz o caqueado, e fumo baseado. Faz o caqueado, e fumo baseado. O caqueado, o caqueado. Também toda a galera de Santa Teresa tá curtindo! Já dá pra subir aqui pra dar uma força? O gordinho, o Alanzinho e o gordinho tá tocando, vai! O gordinho tá tocando, o gordinho tá tocando, o gordinho tá tocando, tá tocando. O Brasil de Marcelo, o Renanzinho também, a Flavinha! O Patrick também! Toda espiranha! Alô, Cami! Eu não ouvi direito! Gilson, são ei, o Gil. Pra cima, família! pressão, Alanzinho. Bota na pressão, Alanzinho. Bota na pressão, Alanzinho. Alanzinho, Alanzinho. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho, no escurinho. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Espiriquilho de Castanhal, rapaz, égua. Deixa tudo no escurinho, já já vamos dar esse alô aí, ó. Deixa tudo no escurinho aí. E eu queria saber quem é que tá solteiro hoje aí de verdade, quem tá solteiro. Joga a mãozinha pra cima, só quem tá solteiro. Joga o bracinho pro céu, bracinho pro céu, bracinho pro céu. E canta, ei! São amores, amores que matam. Tá bonito, tá bacana. Bora detonando, detonando. Deixa aí, deixa aí. Quando eu vejo elas brigando, é o boladão parar até de falar. Não me culpando, me chamando de safado, porque eu comi as duas e prometi que ia chorar. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, menina perde a... que me ferra com aço de traco ateu. Assim, liga. Lance, lance. E aí, Júnior Santorini? Saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com DJ um dia e já ficou na fita. Ai, ai, ai, DJ, DJ, isso não é legal. Ai, DJ, isso não é legal. Alô, tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Por onde eu vi o tamanho acima do normal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Tô passando mal, tô passando mal. Passa mal que o bagulho já tá assim, ó. E o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. E as minhas pecas vão dançando! Vai, up in the jacka, vai, up in the jacka, up in the jacka, vai, up in the jacka, up in the jacka, vai, up in the jacka. Já tão fodas! Prontinho! Vocês estão prontas, piranha? E aí, DJ Lohan? E é nosso tremendão! Do festival da equipe vermelhada em Santa Teresa, meu irmão, é sucesso, é pressão. Um, dois, três. O alô, meu grande parceiro Edmilson, o Lúcio, o Gessinho também, eles que organizam aí esse grande evento que acontece aqui todo ano, que é o nosso Festival do Vermelhão, viu, meu irmão? Obrigado pelo carinho, toda essa galera, o Edmilson e toda a tropa aí, viu? Obrigado mesmo. É tremendo. O nosso grande parceiro, o Alanzinho também. Parceiraço do DJ Alanzinho. Telefone. Flash Out. Pacote aqui na frente pra galera do Flash Out, meu irmão. Os nossos primos também aqui, ó. Pacote pra galera. Viu? Você adquira o seu pra tomar aquela cerveja bacana. O nosso House Mix, os nossos copos personalizados da empresa Gilson. Chegue lá, adquira o seu, bem baratinho. Aqui não é 10, aqui é 5. Faz o G. Segura a onda, amor, rainha. Por favor, não chora. Oh, hoje perdi. Não tem, eu rodei, mas troquei. Foi tira e viria. Amaram pra mim. E foi, eu não sei. Me entreguei pra te rever um dia. E hoje? Oh, hoje perdi. Não tem, eu rodei, mas troquei. Foi tira e viria. Sempre que eu caí, eu me levantei. Me entreguei pra te rever um dia. Banda Os Brontes, a maior referência em Melody. Gilson. Ei, o Gil é o Gil. Tu lembra daquele filme? Foi muita onda, né? Te prepara, meu irmão, que vai ser pressão. Final de semana agora, vamos estar juntinho. Como no filme triste sonhei. Ligueira Verso, Vila Montenegro. O Gil tá chegando, meu irmão. Vem, meu Gilson. Tamo indo, tamo indo. Já não tem mais 16. Manda aí, NSYNC, sucesso! Já tem 18 já. Alô, meu garçom, aqui na frente do pacote, aqui, ó. Ela já sabe o que é amor. O Maris Lelos. Oh, oh. Mas ela só sabe dizer. Milo. Que me ama e adora. Na frente, mas é uma menina, só uma menina de um pouco. Rapaz, o branco tá invadindo a mente do Alonzinho. 16, eu me apaixonei outra vez. Mas ela é uma menina, só uma menina de um pouco mais. De 16. Bora detonando o Alonzinho de pressão! Banda, bom dia! A nova cara do Pará. Produção Vivi Wellington Teve. Dali Gilson! Faz o G. E quando o cara tá vivo, mas ele não tem coragem de chegar. Tá me levando à loucura, me deixando na fissura. Ela deve tá querendo provocar. Oh. Mexe comigo, me matando de desejo. Ela sabe que tem. Meu irmão, vai lá e dá de logo. Vou dar um selinho na minha boca. Não pense que vai dar namoro. Fica me pegando desse jeito. Posso te hipnotizar. Ultra Virtual 3D. Tremendão Gilson. É o Tremendão! Tremendão Gilson! Eu te corei, né, você? O lá de Draco, Adela! Aqui! É o Tecnopop que chegou na área. Galera se ligou e não faz confusão. É muita paz e amor, é muita alegria. Galera animada e é só diversão. É, DJ Edielson Batidão. Na pressão, Lozinho! Na pressão, Lozinho! Pressão, pressão, pressão! Já estamos na pressão. Já estamos na pressão. Já estamos na pressão. Já estamos na pressão. Pressão, pressão. A sequência de macacão. A paradinha. A bebezinha. A paradinha. A paradinha. Vamos, Bel. Hey, DJ. saudade de tudo, mas só que não dá mais. Hoje não. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Quem tá apaixonado? Eu preciso dizer a verdade e matar a saudade. Tremendão. Toda noite sozinho em meu quarto, sem você ao meu lado. Deixa eu ver outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Eu quero ver viajar! Vocês não querem brechar. Então canta, vai! Oi, gente, eu vou mesmo endoidar. Vou ficar maluco, vou ficar maluco. O grande parceiro Sérgio da Chapada já tá por ali, ó. Amor, olha um pacote lá pro cara, viu? Perdi. Hoje ele tá enchendo e derramando, papai. Me amou. Oh, oh, oh. O grande parceiro Natalino lá do Cocal. Ele na companhia do nosso grande parceiro Marisson. Oh, oh. Só de bom, Marisson. Os coração bate no peito, só tu sabes como dá valor. E mais tu. Eu quero ver vocês cantarem, quero ver. Minha, quero ver. Porque tu és o meu vício. Joga o bracinho pra cima, só quem tá feliz batendo na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Quem tá feliz aí? É de deitada que elas gostam, é com a lãzinha que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. Agora! O crocodilo no comando, o animal toca tudo do Pará. Vem com dourado, então se liga na batida. O Natalino lá de Santa Maria. E no comando tá o Tonelada e o Alanzinho. O Tamalho beat, tá pra trás, é o crocodilo em ação. Madruga! Um, dois, três, valendo! Que o DJ já vai, calma. Eu quero saber aí quem é que tem saudade do ex ou da ex aí. Tem alguém? Não tem não, né? Então bora cantar. Bora mandar, meu irmão. Vaza, vaza. Então ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu. Sabe por quê? Que se for da minha ex. Que se for da minha ex. Gilson, banda, dá-lhe Gilson, coloca pra moer. Te vejo amanhã, ansiosa estou, pra te dar amor, zé, só... E aí, Marisu? Amanhã, espero amanhã. Tum. E não demore muito. Já tá por ali tomando uma só na manhã. Meu caminho vem me longe. Um Guaraná, né? Com seu amor, com seu amor. Teresina. Não vai tocar tudo que existe em qualidades. Aperte, né? Quando eu ligo, você vai achar. Nessa noite eu só quero passar. Vamos curtir! Com você, o melhor da noite, mas vamos, ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor, e o comando é do GG. E um abraço com muito carinho, viu, meu irmão? Eu só quero dançar em assistir. Pra toda a galera aqui de Santa Teresa também! Traquateu a Bragança de Belém do Pará, que hoje tá super lotando. E esse sabadão, que por sinal, a nossa empresa Gilson tá estreando esse sábado, né, rapaz? Mas amanhã, logo mais, no caso, no domingo, esperamos por todos vocês pra curtir esse grande bingão da equipe Vermelhão, viu? Vai ser pressão. Prêmio bom, valendo a pena. É. Tudo que existe em qualidade de som, quando eu ligo você vai achar. Nessa noite eu só quero dançar. Vou você, o melhor da noite, mas vamos, ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor, e o comando é do jeito. E a Yasmin também! Eu só quero dançar. Vale. E assistir calor. E a Claudia! Gilson. Rocinelli Marcelo Madison também estremecendo tudo no Gilson hoje. Ele faz parte da grande. Da granja. O Novo Horizonte, meu irmão. A galera vai dançando aqui. Mas sente muita saudade no Tremedão. Madison, a gente também sente muita saudade. Dessa galera que vale a pena a gente reprisar a amizade, viu? Marisson, você também faz parte da família. Tremendão. Sabe que tá em casa, viu? O Igão também. O Maurício também já tá ali, ó. Estão todos presentes hoje aqui no Gilson. Bebendo todas e mais algumas. A diversão é garantida e vai até de manhã. Você quer curtir tranquilo, vem pro Caldeirão Balan. Já no 13º pacote. É. Fala, Luizinho! Fala aí, Giminaite! E aí, rapaz? Tá tudo tranquilo hoje? Tá certo, tô gostando de ver você, como sempre, arrebentando, agitando todas. Merece o título de um dos melhores discjockeys deste estado, hein? Continue assim, arrebente, porque essa rapaziada quer mais é dançar. E essa onda é com você. Então deixa comigo, Divinádia! O Darlanzinho também. O Ticore. Lá me traco a tela. Já tá aqui. Ele. Gilson. Ele é comparado do Pará. Paraenses. Sobe que tá na área. Rei do gado. Ele mesmo. Rei do gado. Cuidado, gado. Vai tocar, vai. Anderson mandou dizer que o Rei do Gado vai ser o sexto prêmio, né? Ai, ai, ai. Grande parceiro Fabiano da Chancelão no Materiais de Construção também. Obrigado pelo carinho. Você, a Tica também, olha aí. Agora já sabe, né, papai? É tremendão. Ei, o Gil é o Gil. Tremendão. O grande parceiro Marcelo Tato também. Pé de pano. Tu sabe, né, Tom? O grande parceiro G também. E ele, a Denise. Palmeirense na veia, rapaz. Vou te contar. É nóis. O motor Heraldo. E a nossa galera do Caraú também. Tô na rapaziada aí, ó. Presente, valeu! Ótica de Lima, DJ Ricardo! Farmácia Santa Luzia! Alô, Deise! Açougue dos irmãos Anderson, Elias, Batidão também! Toda a galera! Bora curtir da CGR da Barbearia Tribal! Mulheres poderosas, cadê? PH considerado, Júnior considerado, também os irmãos que aceleram tudo! Anderson do açougue dos irmãos, tá vendo aí, velho? O grande parceiro Valmix também! Elias Batido! Não abandona o piro da gente. Que no ele pá, confesso, tu tem moral. Vim aqui na favela. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau. Bora falar, Dari! MPC. O grande parceiro Valadares, meu irmão, sempre arrebentando. Só na banho, né? Vala, vala, vala, bora, vala. Que no ele pra confesso tu tem moral. Aqui na favela. O grande parceiro Pipoca também, o Rômulo. O Marcelo, o Elton. O Kleber do Baixinho. Então tu pega o telefone, desbloqueia a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Antes deu uma vontade de comer a xereca dela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Antes deu uma vontade de comer a xereca dela. Gilson está de volta na batida. Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela zoa, parceiro Haroldo, Alexandre também, vi como ela se ensanha, só agora que eu me percebi. Gilson! Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Então, namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? E aí, Haroldo? Tá solteiro que eu sei que elas vão querer. E o Alexandre, meu irmão? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Essa aqui, a Kátia e o bode do maior valor. Tão linda que esse rabetão, apaixonadão, dão, dão. Bora, Kátia. Esse bundão vai rabetão, tão. Bora, bode. Tão, tão, tão, no chão vai rabetão, tão. E aí, Gão? Tão, no chão vai rabetão. rabetão, tão, tão, tão, tão no chão. Vai rabetão, tão, tão, tão, tão, tão no chão. Eu vou fazer uma serenata. Eu quero ver tu dançando tão nada. Eu vou fazer uma serenata só pra te ver dançar pela. E aí, Bordô? E a nossa? Tão, e o mar? Rabetão, tão, tão. Na banha da aranha. Vai rabetão, tão, tão, tão, tão no chão. Vai rabetão, tão, tão, tão, tão, tão no chão. Open, the check, vai. Open, the check, vai. Open, the check, ai, ai, ai. I love you, choco. Então senta no piro. I love you, choco. Então senta no piro. Ai, ai, ai. Excuse me, excuse me. Excuse me, novinha. Vai tchaca-tchaca com os manos, novinha. Ai. Já sabe falar inglês, já? Ai, excuse me. Então agora, agora. O que eu tô falando? 1, 2, 3, 4, 5, 7, subindo, 7, 8, 9, descendo, fudeu, 1, 2, 3, sentando, 4, 6, 7, descendo, e o resto você, procura lá com, mano, vai improvisando aí, vai improvisando. Já que é pra falar inglês, vamos me ensinar pras vagabundas. Vem de big bunda, vem de big, big bunda, vem de big bunda, vem de big, elas dançam se acabam em cima do som. Olha a dama reparada e vai na situação. O canazo catuaba é tudo de bom. O grave que faz o tom, o beat tá tac tudo. Elas gostam e aplamam jogando o bumbum. O grave que faz o tom, o beat tá tac tudo. Elas gostam e aplamam jogando o bumbum. O grave que faz o tom, o beat tá tac tudo. Elas gostam e aplamam. E aí, Marcelo, e você, garoto, tá ali com a gente também? Hoje aqui em Tracuateu, né? Santa Teresa, papai, vem-te embora. O meu primo Júnior do Frango também já por ali na área. DJ Jorginho se prepara. Alô, Júnior! Que elas dançam e se acabam em cima do som. Olha, dá uma reparada. Então aquece, aquece, aquece, aquece. O canazo catuaba, tá tudo de bom. O grave que faz o bumbum. Na pressão, pressão. Sabia pra não jogar no bombone. O grave que faz o bom, o beat tá tudo bom. Elas gostam e aplaudem jogando o bombone. O grave que faz o bumbum. Tremendão, tremendão, tremendão, tremendão, tremendão, tremendão, Gilson. E que tal assim, ó? Viajando pela noite, penso em ti. Tem tantas coisas que não cheguei a dizer. E com DJ e Alanzinho...